Boa noite, esta é mais uma edição de Livros com Rumo e vai ser uma edição diferente daquilo que é habitual. Hoje vamos apresentar o projeto Passos, pequena antologia quase inédita de poesia contemporânea portuguesa. Trata-se de uma antologia quase inédita porque um dos poemas já havia sido editado, os restantes esses estão apresentados em primeira mão. Por aqui hoje vão passar poemas de Humberto R., também de Filipa Leal, Rui Lage, Ana Luísa Amaral, Daniel Maia Pinto Rodrigues, estes últimos quatro já foram entrevistados aqui em Livros com Rumo, também Rosa Alice Branco, Benedicto Ar, João Luís Barreto Guimarães, António Maria Lisboa e Carlos Poças Falcão. A música essa está a cargo do projeto Musa ao Espelho, um projeto constituído por Vanessa Pires no violoncelo, Yana Kmelik no violino, Fátima Santos no acordeão, a voz essa é de José Carlos Tinoco e no piano vai estar o já desaparecido Juca Rocha. Este é um projeto que foi apresentado ao vivo um pouco por todo o país. Nós por cá vamos transmitir a gravação do espetáculo que teve no lugar no dia 24 de julho de 2006 na Casa da Música. Os temas esses são praticamente todos originais do projeto Musa ao Espelho. Trata-se de uma edição Gai Livro. Para além do suporte em livro, temos também ainda formato CD, que vamos transmitir hoje, apenas uma parte, uma vez que não é possível transmitir na totalidade. E vem ainda acompanhado com um DVD para ver e ouvir este espetáculo intitulado Pathos, do projeto A Musa ao Espelho, uma edição Gai Livro. É a nossa proposta para a edição desta semana de Livros com Rumo. Espero que seja do seu agrado. Nós voltamos na próxima semana, já sabe, no horário do costume. Sim, nós fizemos coisas extraordinárias, tendo em conta os preceitos do ritual romano. Embelezamos a cruz, traficamos escravos, descobrimos mundos, fomos especieiros, famintos e descalços, como convém a improváveis aventureiros. Sim, é verdade, fomos extraordinários! A pintar a Virgem Maria, a inventar astrolábios, a perseguir lendas e tipos, e a tecer mitos e bandeiras, a construir asneiras, a desenhar fortalezas, a penar por reis imberbes, sanos e belos, como ídolos das revistas de feira. Tudo isto, dizem, é motivo suficiente para termos como hino um poema pungente que, como prova de heroísmo, pede a morte de toda a gente. Jardim azul, uma miragem. A minha mão adormecida onde os campos choram tulipas, e o eco dentro daquele ombro metálico. O que há de real e bruto em tudo isto? A nudez absoluta, titubeante beleza das pétalas escritas, e um corpo sob a pena, sob a tinta, sob a interminável noite de prazeres. Todos os gestos, todas as tendas e o cheiro de um rio. Tocar ao relento a submissão interrompida, ler dentro e fora de ti, ler-te enquanto despimos o sussurro, amar-te desordenadamente, recitar muito alto e adormecer. Como não fechar os olhos perante as imagens da fome? Se abundam assados na mesa. Fruta, peixe grelhado, cozido à portuguesa, queijo da serra, pão de lenha, toucinha do céu, pastéis de nata, espirituosas bebidas e finos licores. Mas armadilha brutal, camuflada sob um manto de folhas no bosque, faz-se desentendida à consciência. E uma vez fechados os dentes sobre a carne que no prato reluzia, é só questão de engolir ou mudar de canal. Hábil consciência, passando à frente a crónica desencantada, em que são pródigos semanários e revistas de grande circulação. Não sem antes concordar em silêncio com a mal disfarçada dor verdadeira, mas como tudo mais passageira. as três desavisadas toutinegras, as que hoje me chegaram de visita, de capas e antenas cor-de-rosa, sapatos de plica, trouxeram como prendas, rima ou não. Deca Silva coxo ou refletido, e num passo de dança de salão, optaram por zumbir de leve. Imitação de chilrear, afago sobre as penas ilustradas, lustrosas e macias, como livros com trovões nas lombadas. Falavam todas juntas, ou zumbiam, coro anti-ominoso e sossegado, e ajeitando-se em capas e antenas, sentaram-se a meu lado. Uma espreitava a cor, a outra o branco, a terceira passava uma borracha, mas era tudo feito tão discreto, modulação tão baixa, que os braços de Morfeu na casa toda, braços inertes, tão adormecidos, ignorantes da mesa de onde em roda cresciam os zumbis. Em jeito leve de tourada, uma lançou a capa pelo ar, outra roubou-me lápis e isqueiro e fugiu a dançar pela varanda, de onde descolou como avião em rasto incandescente. Só a terceira se deixou ficar sentada lentamente. Ficou por aqui e não partiu, vigiando-me noite e sobressalto, segurando-me as pálpebras com a mão segura de mar alto, mantendo cheia a ânfora do espanto onde se habita o vento e a monção, de quando em vez, lançando-me um ditongo, o golpe de escansão. Foi a pior das três, a mais perigosa, a mais desavisada, sem parecer, cujos sapatos de plica preta deixavam antever umas meias à riscas de luar, com efeitos de sol e tempestades. E uma malha caída, e alguns raios que me lembravam hades. Foi ela a responsável pelo estado em que ficamos, mesa, folha, eu, num desalinho azul, verso molhado pela jarra tombada por Morfeu, que entretanto acordara em fúria ampla, em ânfora de sono destruído e quebrado solene emudeceu dela o meu zumbi. Ela, como estátua, sem pestanejar sequer, sem um tremor, se ficar ofendida, se assustada. E, para meu terror, levantou brevemente a capa preta. Tirou da meia, não uma pistola, mas baralho de cartas e navalha sem ponta, mas de mola. Que comecem os jogos! Que comecem! Mas éramos só três. E ela então chamou pelas irmãs que regressaram em passo de salão. E as três desavisadas toutinegras sentaram-se outra vez. E eu e Morfeu abraços, e nos braços de uma crise é que ou Morfeu ou eu. Quatro é conta certa, cinco não, urgindo eliminar alguém presente. E foi então que a mais desavisada teve ideia brilhante. Um concurso de quadras com o tema As Três Desavisadas Toutinegras. E ganharia a que de pior rima a dar com toutinegras. Perdeu Morfeu, que escolheu a mais óbvia. E logo ali lhe foram oferecidos três destinos possíveis, todos eles de fins enaltecidos. Ou voltar a dormir muito enrolado nos seus braços compridos de embalagem, ou instalar-se à mesa encarregado de baralhar e dar. Ou então, foi a escolha sugerida por mim que ele aceitou aliviar. Fazer o meu papel, pegar no lápis e sentar-se a meu lado, enquanto as três jogavam entretidas em muita incerta conta de jogar. Morfeu e eu zumbíamos por quadras e canções de embalagem. No livro de registros desta noite ficou assim rimada uma visita de três desavisadas toutinegras, sapatos de plica e o Morfeu a quem elas inspiraram a comprar capa preta. E que eu, quase a dormir, vi transformado em órfico poeta. Eu sou a figura solene que vai à turma delas e que nunca lhes come os pãezinhos da merenda. Sou efetivamente o diretor de todas as turmas. Cabe-me, pois, a mim dizer-lhes que em novembro falta ainda bastante para terminar o ano letivo. Eu sou o meu olhar de crelas, sou o anjo bem bom dos sonhos delas, não obstante o anjo contrário de cada dia e em cada ano que lhes passa na vida. Fazem-se assim mulheres no meu longo apreciar tê-las. Sou responsável na ótica delas. É, mas compreendo-lhes os problemas. Aprecio entretê-las. Sou-lhes o órgão das vidas paralelas. Jovem e belas forever no meu ficar a vê-las. A Virgem sorri-me com boca de mosaico. Os meus olhos mergulham nos arabescos do chão. Geometria do sol descendo as ruas de Palermo. Insetos aceleram. Até nas passadeiras. E Cristo impávido na igreja em frente. Mas Cristo não atravessa as ruas. Está um pouco acima da cruz, um pouco antes. Os anjos abandonam a escuridão do templo. As vespas parecem pirilampos. São as asas dos anjos conversando sobre os turistas do dia. Vespas cá embaixo é de encontros na noite de Palermo. Assentos tão etéreos com um copo na mão, a outra na cintura e nos punhos das vespas, vespas, vespas, atordoando o riso, o beijo passageiro. E já os anjos estão a postos na sua nudez redonda, enquanto as vespas dormem um sonho de alcatrão. A ceia prepara-se, Cristo não nega o seu lugar à mesa. Entre um e outro, olho-te no bebarroco ou bizantino e não aceito a tua morte. Tu que atravessas acima das vespas, vespas, vespas, acima do Etna que sobe ao céu, enquanto dentro se cozinham os infernos. A tua ceia, o resto que deixaste para nós dentro do micro-ondas. No avião há um bzzz. No ar, a orelha de Dionísios acusa-me de trazer no corpo o eco de Palermo. Ainda me lembro do olhar da hospedeira com uma embalagem de spray na mão. Da cama para a janela, para a alma parece ser o passado, mas talvez seja outra coisa. Ouço deslizar os rios, escuto-me morrendo e nem sei se fui. Recordo-me de quem quis ser. Agora sim, falo de mim como se tivesse sido outra pessoa qualquer. Mas as palavras não escorrem mais. Algures vão secando. Sim, as poucas que soube usar. Ainda me assusta a sua imensidão. Sobrou tanta saliva. Ouço a caindo, ensopando o meu último chão. Por vezes, oh sim, a sombra de uma gaivota cruza a colcha da minha cama. Não, não, não, não, não. Ainda não. Ainda sim. Que a vida tome conta de mim e que de uma vez por todas eu desapareça, mas só, oh, depois. Thank you. O Sr. Pio engajou um imigrante leste para ajustar a relva alta do jardim de verão. Era um efebo esguio, albino meio calado. Portanto, chamava-se Igor. Igor estava sempre com fome. Pudera, o Pio não lhe pagava, nem pão de ontem lhe estendia. Certa vez, saí de mim e dei-lhe um pão com chouriço. Foi então que aconteceu esta coisa extraordinária, pelo menos para mim, que estou a escrever o poema. Stanislav olhava para mim e dizia-me isto: Spassiva. Ora, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, que Andreia estava tão agradecido como quem foge à guerra. Quanto ao camarada Pio, nada. O poema não é sobre ele. Falta dizer que Andreia, Igor, Stanislav fora enfermeiro na Rússia. Quando se magoava a sério na tesoura de podar, zaz, urdia seu próprio curativo. É muito possível. Durante os primeiros meses, uma importante viagem à Ásia. Essa é uma das consequências secretas em que não se tomaram quaisquer resoluções finais e ambas chegaram igualmente. Ainda um cumarinho de agonia, onde eu sou um copo de aguardente francesa. Uma gaivota que passa rente ao barco que me leva. Eu sou uma coisa qualquer. Eu sou uma qualquer coisa. Sou uma qualquer coisa, eu. Uma qualquer coisa, eu sou. Qualquer coisa. Eu sou uma coisa. Eu sou uma qualquer. Eu não sou uma coisa qualquer. Eu sou uma cidade. Eu sou Zanoni de Wallerleuthen. Eu sou uma errata. Onde está a minha vida? Deve saber a nossa vida. Onde está Deus? Deve saber o diabo. Onde está o amor? Deve estar o grande amor, mágico amor meu. Onde estou eu? Deves estar tu. Onde estão os lábios da nossa vida? Há uma porta secreta, minúscula. O amor, meu amor. Pôr um espelho diante de outro espelho, ver o que se passa. Levar um rosto diante de outro rosto, pronunciar um nome a outro nome, queimar um espírito dentro de outro espírito, juntar um povo em frente de um deserto, erguer uma coluna de sal sobre uma coluna de mármore, ver o que se passa. Cruzar um rio no outro, um campo no outro campo, juntar duas sombras, unir duas faíscas, fazer passar a nuvem noutra nuvem, dois seixos fechados na mão, pegar a mão com outra mão, dobrar uma onda no dorso de outra onda, pousar um vale sobre uma montanha, abrir duas minas, uma a soprar para dentro de outra, uma fonte a beber de outra fonte. Queimar sofrimento no meio de um silêncio, um nada do nada, tirar do nada a voz, pegar um som à voz, duas gotas de água, dois pingos de leite, dois golpes de sangue, vertê-los numa talha, deitar enxofre numa gota de mercúrio, fazer cair uma chuvada no mar, uma ânfora de vinho, uma tulha de azeite, me encher os ungüentos numa taça, ver o que se passa. Por um morto encostado a outro morto, um vivo por baixo de outro vivo, abrir uma incisão na ferida, enxertar num ramo uma vergasta. Edificar uma casa por dentro de outra casa, um templo fora do templo, fundar outra cidade nos interstícios da cidade, levar de um lado ao outro uma parede, abrir uma janela que deite para um muro, fazê-lo quatro vezes segundo as direções. Expor os animais à noite, os bravos frente aos mansos, pô-los a rodar, trançar uma grinalda, montar uma asa na ponta de uma espada, uma sombra fora do coração, ver o que nos vê. Ver o que nos passa.